8, ajuste no 097, a parte visual campo, formo chuva leve, a visibilidade de 3 mil metros, estimado de teto 1.500 pés, a parte visual. Ok, reportará. Avistou a 1.600 pés, o 928. Ciente, Lua 928, tráfego avistado, autorizar pouso, pista no zero, vento 130 graus, 15 nós, pista molhada. Ok, livre pouso, Lua 928. Pode confirmar o vento para o 928, por favor? 130 graus, 130, 15 nós. Ok, obrigado. 130 graus. Sou o Salvador, Marinha 7102. Prossiga, Marinha 7102. Bom dia, o 7102 está no passo militar, acionado, pronto para o par. Trolli Salvador, azul 4082, sente da informação Alfa. Azul 4082, bom dia, senhora identificação. Vou na projetada para interceptar a chegada a Bomel de Uno, 2 até 4 mil pés. O ajuste no 097. Autorizado direto ITAP, 4 mil pés, ajuste 1017, azul 4082. Azul 2710, 65 milhas nordeste do Rio do Beto Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120.3. Aracaju 203, bom dia, azul 2710. Bom dia. Controle, papapapá, Mike Litoral, tá indo nas organizações de Seng, Queen, vai prosseguir para pouso na localidade. Cliente, Mike Litoral, com frequência livre. Frequência, até o próximo voo, Mike Litoral. Salvador, manhã 702, está no ponto de espera da AFA. Autorizado ingresso, Marinha 7102, aguarde autorização para decolagem. Autorizado ingresso, aguardando autorização para decolagem. Voo 9128, no solo aos 30, direita no 21 decimal 9. Direita 121 decimal 9, voo 9128. Marinha 7102, autorizado decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 15 nós. 7102, da Marinha, autorizado decolagem, vento no 40, 15 nós. Santa 31, avião no ponto Fera, 0 para 1. Santa 31, 91, bom dia, mantém o ponto de Fera. Mantém o ponto Fera, Santa 31, 91. Salvador, muito bom dia, o Chanel 6200 atinge, mantém o meu 50. É, 6200, acione identificação, via chegada bom médio 1, desça até o nível de voo 050, o ajuste no 017. Zero. Chanel 6200, copia o controle? Acendo, Tereza, descendo até o 050 via Bomed. Tente. Vestia. Marinha 7102, decola 232, chame o controle agora no 20.8. Controle no 20.8. Obrigado. Marinha 7102, contato radar, via saída Coral 1 Bravo, suba para nível de voo 060. 02, saída Coral 1 Bravo, subindo para 060. Bruno 962, boa tarde, acione identificação, via chegada Bomed 1, desce até o nível de voo 060. 060, acione a identificação, descendo via Bomed 1, em Santa Alba, voo 962. Bruno Salvador, o pastor 32. Pastor 32, acione a identificação, vou na proje Amã, para interceptar a chegada Amã, reporte para a descida. Azul 4082, pode prosseguir a descida? Azul 4082, afirma, desça para 2000 pés, o ajuste no 017, autorizado, afinal ele é executado e responsabilizado. 2000 pés, ajuste no 017, autorizado ILS X-Ray, azul 4082. Marinha 7102, voo direto Coral. 7702, a prona direto coral. Tran 3191, após decolagem mantenha pro outro 4000 pés, após curva direta direto pro Odileza. Decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-50 graus, 1-2-2. Livre decolagem, mantenha pro até 4000 após direita, Leda, 3191. Chené 6200, vista até 3000 pés, livre da restrição de TAP, o ajuste no 017. 3000, 1017, 6200. Decolado 38, mantenha pro outro 4000 pés, chame controle 1-2-0, decimal 8. 208, mantendo a proa, 3191, bom dia. E 118, decimal 95. 295, azul 402. Politan 3191, decolando, mantenha a proa, 1500 pés agora. Então, 3191, contato radar, mantenha a proa até 4000 pés, após 4000 pés, voe direto Leda e suba para nível de voo 340. 340, sem restrições, mantendo a proa após 4000 Leda, na 3191. Na 6200, desça para 2000 pés, autorizada a sinal LS e repostabilizado. 2000 chamará 6200. Rono 962, desça para 4000 pés, o ajuste no 017. 4000 no 017, voo 962. Pastor 32, desça para nível de voo 050. Pastor 32, copiou o controle? Pastor 2 Salvador, pastor 32, confirma a informação, não copiou. Pastor 32, desça para nível de voo 050. Pegue o pastor em destino para 050. Ah, 3191, informa tráfego nessa posição de 1 hora, 9 milhas, rumo sudeste, cruzando 5.600 pés, um Eco Charlie 25. Certo, na 3191. Visual, azul 4082. Azul 4082, autorizado pistão 10, vento 150 graus 092. Autorizado pouso pista 10, azul 4082, informa visual 800 pés. Grata. Cliente Marinha 7102. Azul 4082, sol 43, mulheres direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, sol 219, azul 4082. Informe sua velocidade indicada. 150. Cliente, tem condições de manter até duna? Afirmativo. Certo. Estabilizou 6200. Chalé 6200, chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado, senhorita. 1962, desça para 2000 pés, motorista decimal eletrocrui, retalstabilizado. O ajuste no 017. 2017, portaria estabilizada, 1962. 6. 7600, camarada. Oi, Salvador, boa tarde. É o azul daí, 770, se aproximando do ponto de espera. Azul de 770, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, o 770. vento por 6200. Vento 150 graus, no zero nós, está estimado 800 pés. Obrigado. Linha 2, informa que Salvador altera instrumento, teto 800 pés, visibilidade 3 mil metros, chuva leve. Entre com 962. Tá, 3191, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2235, 1, 319, bom dia. Diga. Acione identificação via chegada do Bomédio 1, deixa até o nível de voo 060. Autorizado 060, tá 3436, Bomédio 1. Zulu 2770, autorizado alinhar e manter pistola 0. Alinhar e manter pistola 0, azul 2770. Tour 32, desça para 4 mil pés. O ajuste no 097. Espera aí, 00, solo 2, libere a direita, chame solo 1, 21, decimal 9. 219, obrigado. 00. 2952, gol 962, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, gol 962. Gol 962, boa tarde, continue a aproximação, reporte visual com o campo, teto estimado 800 pés. Sente a pantera visual, gol 962. Azul 2770, decolagem autorizada, pistola 0, vento 140 graus, 109. Livre decolagem 90, azul 2770. Plano 556, bom dia, mantenha o ponto de espera. Até o ponto zero. O 2770, deixa eu falar o 50, aguarde a transferência. Aguarde a transferência. Com 962, visual com 0. Gol 1962, pouso autorizado, pistola 0, vento 140 graus, 109. Repouso 1-0, gol 962. Tá 3436, reduza para 2409. Reduzindo 2409, tá 3436. 556, Lima, mantém piscina 0. Lima, Zéu, 1-0, 3-6. Solo 51, virar à direita, chame Solo 1, 21 decimal 9. Vai livrar à direita, chamando Solo 1219, o gol 1962. Meu pastor tá vendo. Tira o motor. Por aí, o pastor 32, tá mantendo 4000 pés. Por isso que está aproximando de você para nós. Pastor 32 autorizado, desça para 2.000 pés, o ajuste no 097, mantenha a presente velocidade, autorizado, assinar a aliança sua e responsabilizado. Azul 2770, controle. Duro 770, chame controle Salvador, 120 decimal 8. 208, boa. Azul 2770, controle Salvador. Controle Azul 2770. Azul 2770, contato radar, cruzando 4.300 pés, suba para nível de voo 1.60 via saída Coral 1 no Bravo. Acessão 60 via Coral 1 no Bravo, Azul 2770. TAM 3436, desce até 4.000 pés, o ajuste no 017. 556, após decolagem mantenha para outra 3.000 pés, após curva direita para o de lida. Decolagem autorizada, pistona 0, vento 1.40 graus, 099. Decolagem 0, mantenha para outra 3.000 pés, após curva Uno 556, decolado ao 55, mantenha para outra 3.000 pés, chame controle Salvador 120 decimal 8. Salvador 1208, muito obrigado, manda lá. 2436, operação para o sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limitado pelo localizador. Desce até 3.000 pés, o ajuste permanece no 017. Esquerda 020, limitado pelo loque, desce para 3.000, 3436. Avani, bom dia, boa tarde, 1556, vai livrar mil pés. Pequeno. 1556, boa tarde, contato radar. Após 2000, voo Leda, suba para nível de voo 360. Após 2000, Leda, sessão 360, 1556. Controle instalador, pastor 3-2, que executou o curso do localizador. Pastor 3-2, com flight final execution é torre, frequência 118, decimal 9-5. O pastor vai completar o procedimento, chama torre 18-95, obrigado. Salvador, bom dia, pastor 3-2, que executou o curso do localizador 3-2. Pastor 3-2, continue a aproximação, reporte visual com o campo. A última informação de teto foi 800 pés. Pastor, reportar. Pastor 3-4-6, para interceptar o localizador, curva direita proa 050, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Direita 050, desça para 2000, reportar estabilizado. Poderia confirmar o vento para o pastor 3-2? Vento 1-40 graus, 09 nós. 4-0-0 nós, obrigado. Pastor 32, visual, prossegue. Pastor 32, pouso autorizado, pistola 0, avançou no 14 grau, 07 nós. Forma perto de 450 pés. Confirme. 450 pés de teto. Grato pela informação. Três, sete, quatro, cinco, mandei ponto de espera. Alterne, 1, 2, 5, decimal 1. 2, 3, 5, 2, 5, 1 com a resistência. 1, 5, 5, 6, muito obrigado, bom trabalho. Só 3, 2, Paulo, ao 03. Terá condições de liberar o hotel? Marinha 7102, meia dúzia de milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame Léo, 120 decimal 1. Léo, 120. Oi, Salvador, 3436, LS, 10. 3436, continue a aproximação, reporte visual com o campo, última aeronave avistou 450 pés. Gente, graças. Confirmando o vento para o 3436. 140 graus, 10 nós. Estou com 600 pés. Tudo autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 10 nós. Nível de pouso no zero. Tran 3745 ali, mantém pista na zero. Sobe 36, sola 06, libere direita, chave sol 121, decimal 9. 21, boa. 245, decolagem autorizada, pista 10, vento 1, 40 graus, 10 nós. Decolagem 10, está autorizada, 375. 3790, espera pronto. Gol 790, mantém conta de espera. Mantém 90 ali, mantém o sino zero. Ali mantém o 0, 790. Salvador Apollo, Oceania 6356. Information Charlie. Oceania 6356. Cleared via OVNET 1 arrival, descent to flight level 050, altimeter setting 1017. Roger 050, descending and requested Tapson position. You are clear to fly direct ETAP, Oceania 6356. Direct ETAP, Oceania 6356, thank you. Salvador, eu sou 3745, bom dia, cruzarei o teste. 3745, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 360. São Bruno 360, tá? 3740. Salvador, Gol 9128. Escaleira para o 3745. 3745, autorizado dentro da presença. Escaleira, 3745. Gol 1790, decolagem autorizada, pista 0, vento 1, 70 graus, 1-1 nós. Decolagem 1-0, gol 1790. T770, serviço radar terminado, na posição coral, vigilado agora 160. Chame o controle de alto, frequência 120 decimal 1. Salvador 270. Azul 2770, serviço radar terminado, na posição coral, nível 160. Chame agora o controle de alto, em 120 decimal 1. 201. Contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 370. 1790, subindo para o 370, saída Puca. Salvador, bom dia, TAM 3295, ponto de espera da 10, pronto. TAM 3295, bom dia, autorizado, a linha aérea decolar, pista 10, vento 170 graus, 109. Autorizado, a linha aérea decolar, capteira 10, TAM 3295. Então, 3378, dessa via chegada por médio 1 para o nível 050, o altímetro 10 no 7. S356, altitude restriction overhead ETADs are cancelled. Descend to 2,000 feet here in H17. Cleared IS X-ray procedure report on localizer. After ETAD, fly heading Duna to intercept the localized course. Roger, this time restriction to 2,000 feet in H1017 and call is localizing on ILS, Russian 6356. TAM 3895, decolado aos 14, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, bom dia. Uno 790, está presente o voo Romeo Fox 018, instruções de centro Recife. Romeo Fox 018, 790, obrigado. Motor de Salvador, bom dia, TAM 3895, decolou na sua escuta na Sampo 1. TAM 3895, contato radar na decolagem, desculpa via saída Sampo 1 para o nível 340. Sobe via Sampo 1 para o 340. Olha, por isso o 3745 voa a Mótima? 3745, solicite agora o centro Recife em 128.35, alterna 125.1. 2835.25, tá lá. 790, chego agora ao centro Recife. Frequência 125, decimal 45. Alterna 126, decimal 8. Como 790, chamará de 12545 e 12685. Connecting 35 Civic, complete the procedure and contact now tower on 118.95. 118.95, Russian Air 6356. Salvador Tower, Russian Air 6356, final runway 10. Ocean Air 6356, continue approach, report runway in sight. Runway in sight, Ocean Air 6356. Runway inside, Tachanar 6356. Tachanar 6356, clear to land runway 10, 170 degrees, 10 knots. Clear for land runway 6356. Staff, desse para 2000 pés, desde já autorizado ele é sua e o altímetro no 0, 1 no 6, reporte no posto localizado. 2000 pés, 1 no 0, 1 no 6, reporta no curso, 3, 3, 3, 3. Autorizado em área, mantendo no 0, gol 9122. Gama 3895, chame Centro Recife, 128-35, alterna 125-1. Sim, Recife 2835-25, 1, roger. 6356 on the ground at 23, vacate runway 2, you're right, and report runway vacated. Runway, Oceania 6356, we'll vacate on the next taxi. Please report runway vacated. Report runway vacated. Então, 3378, apenas para informá-lo, a torre acabou de nos reportar, o teto estimado em 400 pés, visibilidade 2000 metros, chuva de moderada a forte do campo. Confirm runway vacated. Runway vacating right now, Ocean Air 6356. Call ground, 11 decimal 9er. 11 decimal 9er. 1 decolagem autorizada, pista 10, vento 18, ground 149. Autorizada, decolagem 10, gol 9128.